escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Olá, olá, ouvintes! Muito boa tarde para todos! Sejam muito bem-vindos a mais um Rádio à Tarde, aqui na sua Rádio Antena Web. Hoje é sexta-feira, estamos a 25 de fevereiro de 2011 e eu sou o Carlos Bonaparte e estou consigo para fazer companhia até às 16h30 na emissão número 956 do Rádio à Tarde. Pois é, pois é, pois é. Ora, a emissão vai um pouco mais tarde para o ar, apenas às 14h30, mas problemas de rede impediram o nosso acesso à internet. Enfim, mas cá estou eu para vos dar grandes, grandes músicas. Teremos também, como é habitual, o nosso resumo de imprensa e a nossa informação sobre o estado do tempo com temperaturas mínimas, máximas e também atuais. Vamos seguir nesta edição, edição número 956, como já disse, para a tarde de sexta-feira, 25 de fevereiro de 2011, e por isso uma edição diferente do que é habitual. Na última emissão especial de Par em Par, programa do Canal 2, que na altura mudou o seu nome para Escolhes Tu ou Escolho Eu, escutamos 6 músicas. Foram elas Grupo de Cantares de Manaus, de Andorinha, não sei quantas, Ligeira, Brigada Visual Jar da Pérezinho da Vila, número 3 foi em Lúcia e L, depois Nicola e Michel Frieden, Irmão Leais, Aperta a Correio Zé, e Diana Pereira com Coelhinho Saltitão. Hoje continuamos a cena de emissões especiais e para este Rádio à Tarde, especial, tenho comigo um convidado especial também. Chamo agora a antena o Nuno Miguel, boa tarde! Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos, bem-vindos a mais um... Já foi dito isso. Diga! Como está? Passou bem? Como foi o seu dia hoje? Foi bem, um bocadinho chato. Estive ali a ouvir o homenzinho a falar o tempo todo, o rei do rapaz não se calava, aquele já parece um gravador. Ele diz sempre a mesma coisa. Olha, mas agora, deixe-me só, já que sou o Nuno Miguel, deixe-me só dizer aqui uma coisa. Esqueceu-se de uma coisa. Temperaturas mínimas, máximas e atuais para cada capital do distrito. Nem sempre diz isso o nosso amigo locutor. E são 20, que ele às vezes diz. Sim, e diz da Ásia. Para mim, neste caso, a Ávia, que é o último é Viseu. Exatamente. Pronto. Viva! Não digo isso. E horas depois também. Outra coisa, que é o nosso resumo de imprensa. Faltou com as principais notícias que fazem mover Portugal no mundo. Mas só diz isso depois, quando chega à altura. Não. No início não costumas dizer. Vou começar a dizer. Ah, mas não dizias. Agora digo. Mas não dizias? Mas agora digo. Está bem, mas vai passar a dizer, mas não dizias até agora. Está bem. Se eu digo, se eu disse aquilo, pronto. Então, está-te a definir o que é que contas desta semana que passou, de 19 até 26 de Fevereiro? Olha, conto que não fiz nada especial, estive em casa, só ouvi a Antena Web. Ah, sim? Não conheço essa rádio. Ah, eu não faço nada. Ah, é? Ah, eu só durmo. Sacana. Ah, eu só durmo, vejo o desporto como de vez em quando, também é preciso, não é? Mas o que eu faço mesmo é ouvir a Antena? Ouvir a Antena Web, que é para o chato lá de Bonaparte e depois aquelas coisas lá do reclames que ele faz e mais que faz, explora-me, que ele manda-me fazer. Ah, isso é carne. É. E não metes em tribunal. Eu já pensei nisso, mas coitado. Já pensaste não será neto do Mubarak ou do Gaddafi? Se calhar a culpa é do Sabias que o filho do Gaddafi jogou futebol? Ah, é? Não sabias? Deixa-me minha pai no Gaddafi Futebol Clube. Não, o filho. Jogou em Itália com o Vidigal, na Udinese. A sério? A sério. O Vidigal falou sobre ele esta semana. Olha lá, mas espera, mas estamos aqui a inverter papéis, o que é isto? Quem costuma saber disso não sou eu, és tu. Aliás, ao contrário, não é tu, sou eu. E o Vidigal falou dele, eu disse... que chegaram a estar num treino na Udinese. Se estou a dizer mal, Udinese, paciência, passa a ser Udinese. Ah, se já parece mais Bonaparte. Puxa, não sou em erro. Tenho impressão, mas não tenho certeza. Mas creio que sim. Creio que era Udinese. O Vidigal contava que chegaram a estar num treino e a meio do relvado desceu um helicóptero, pousou lá para ir buscar o Gaddafi para ir a uma festa. Ah. Durante um treino. Mas quem tinha... E ele contava que... Olha, já estão a selecionar para nos ver. Quem tinha... Ah, nós não somos os nossos amigos ouvintes. Não. Há mais uma emissão exterior. Estamos aqui numa varanda. É hoje que vou tirar o Carlos lá para baixo. O Carlos, tu a ti mesmo. Basta coisa. É hoje que vou tirar o Carlos. Não percebes que agora já estamos nos nossos papéis. Ah, ai, agora... Pronto. Portanto, agora já passei a ver. E então, hoje estamos novamente cá fora. Deixa ver-se numa varanda pela primeira vez. Cuidado, eco! Ai! Ah, já foi embora. Há bom carro ali. Estamos aqui na nossa avenida do estúdio número 2 como é que chamam os estúdios da RTP? Fala um baixinho que é para os ouvidos não ouvir. Pois, é estúdio da RTP, não é? Do Lumiar, do Lumiar. Estamos aqui no estúdio, por acaso aqui vejo Monte Virgem. Está muito iluminado agora. Está no Oeiro, para aqueles lados. A previsão só do tempo é natural que seja iluminado, amigo, é de dia. Prevê-se no Boeiro, assim, para sábado à tarde. Não. Pois não sei, não vi. Ah, pois, é só para sexta que falas. É só para sexta. E então o que é que eu estava a dizer aos amigos ouvintes? Ah, estamos aqui numa varanda, a apreciar aqui a avenida do estúdio número 2 do Lumiar da Rádio Antena, não é? E estamos assim num ambiente muito sombrio, está um dia muito calmo por aqui. Mas pode ser que daqui lá faça uma manifestação contra o governo, mas essas coisas. Ué, tu andas muito revoltado. Mas sobre isso não vamos adiantar muito, porque se eu começo aqui a defender o governo de Sócrates, subindo em baixo. Olha, ficas a saber que ontem de manhã estive a ouvir a Assembleia, o debate quinzenal, na verdade, seja para amanhã que é costume. Primeiro, para variar, houve um episódio anedótico que foi. Pelo menos que eu ouvi, se eu não ouvi tudo. Mas o que eu ouvi, em Luís Apolónia estava a falar, dos Verdes, e depois chegou a meio. Ouviu-se assim um prac, que eu estava ouvindo na rádio, não vi na televisão. Ouviu-se assim um prac, e ela, agora peço desculpa, acabou-me aqui a baixar para buscar uns papéis, que são importantes. E calou-se, abaixou-se para buscar uns papéis, voltou, depois de uma resposta de Sócrates. E eu não sabia que a senhora deputada andava com fotografias minhas no bolso, folgo muito em saber. E anda a gente a pagar esta gente, vai dar ali a coisa. E eu com mais qualquer coisa, mas agora não me lembro, estou a ficar bem. Ah não, isso falássemos músicos. Pum, pum. Não era má ideia, sim. Acho que hoje viemos aqui foi para escolher músicas. Já, meu. Já, menaço. Já, mas ah, bom, então sou eu hoje, a prioridade é minha, como já deve ter percebido os nossos amigos ouvintes. O que é que eu tenho para contar? Esta semana. Tu hoje estás no Weather Freak? Já. Esta semana, eu de vez em quando se me afastar assim do microfone, não sei se eu estou a ver se passa alguém na rua, que é para mostrar que estamos aqui a gravar uma emissão. Olha aqui! E então, esta semana de facto foi preenchida, foi a melhor dos últimos tempos, sem dúvida. Desde, pelo menos, desde comecei a trabalhar há quanto tempo? Desde o primeiro dia, pronto. A melhor dos últimos tempos, certeza. Talvez de algumas mudanças. Sabes o que é que teve de bom esta semana, entre muitas outras coisas? Fez-me lembrar tempo de escola. O tempo em seguida, sabes, a seguir ao almoço, quando ficávamos ao sol, sentando no muro, ou o quê, e conversar, antes de entrarmos nas aulas e tal, sabes? Quando eu ia para a cantina e ficava com 8 pães, tu davas-me 7 deles. E depois o burro do meu primo aqui a ver nas jornais. E então, não te lembras disso? Lembro-me. Comíamos 2 ou 3 vezes, e o burro do meu primo é que foi o único a deixar-se ser apanhado e foi ver nas jornais, como castigo. E ele nem era dos piores. Bom. Fez-me lembrar esses tempos de escola, por acaso foi bom. Não sei se foi do sol, não sei da temperatura ter subido, coisa que tu gostas muito de salientar. Ai que inveja, ai que inveja, 24 graus, ai que inveja, não sei o que é. Eu nem gosto muito disso, mas ou foi por ser do sol, ou do bom tempo, não sei quantas. Foi uma boa semana. Também, não só por este motivo, mas muito salientada por aquela amiga comum que tu conheceste à beira-mar. Não. Aquilo por acaso foi mais à beira-ria. À beira. Conheceste à beira-mar. E então. Mas sabes, não te contei tudo. Na quinta-feira estragou tudo, pá, anteontem. Não é que eu fui ter com ela em conversa. Estamos a falar sobre o desporto, vê lá. Desporto que mais gostas, desporto que não gostas. E sem querer vinha saber quem ela tem namorado. Pronto. Já. Sim, estragou tudo. Estragou tudo. Pronto. Já não falo mais para ela. Não, não tem falei. E então. Bem lá que o namorado tem gostos por desporto e joga ténis. Ténis! Pegando nessa boa semana aí de bons coisas, trago aqui hoje bem com muita energia para este programa, até parece que nos outros não têm energia, mas pronto. É assim, eu nunca mais digo que a música atual não presta. Lembras-te de dizer isso até há uns meses? Lembro. Quando eu, antes de começar com o K790, não. Nem foi tanto com o K790, porque canta-me histórias com os dois. Antes de começar a prestar mais atenção, já falámos sobre isso quando foi a entrega dos MTV Music Awards. Já. Mas tenho cuidado. Vou dizer não, isso, eu disse já! Tu disseste já! Eu disse já! Já parámos já a gravação, vamos já ouvir o que tu disseste. Não me apetece. Hoje vou-te mandar daqui a bem. Também é a primeira vez que estamos aqui. nunca mais vi que a música atual não presta. Ora bom, porque é que eu estou a falar disto? No dia 13 de Fevereiro, os ouvintes vão pensar, e já foi há quase duas semanas. É certo, mas é a primeira vez que estamos a gravar uns cortes, escolho eu, desde esse dia, com prioridade minha. Ou seja, é a primeira vez que eu tenho prioridade neste programa, desde a edição, desde o dia dos Grammys. É disso que eu estou a falar. Ah, e os Grammys foram quando? Dia 13 de Fevereiro. Ah, 13, eu tinha preciso... Como nós gravámos no dia 12. Na 53ª edição, edição número 53. Olha, engraçado, os quadros da música já não está, está na 57. Grammys, edição número 53, foi no dia 13 de Fevereiro. Houve um vencedor surpresa dessa noite foi o trio de música norte-americana Country, Lady Antebellum. Conheces? Perfeitamente. Eles têm agora um sucesso. Está-me a faltar. Não é especial, mas pronto, ganharam 5 prémios. Está-me a faltar agora o nome da música. Eu já sou. Depois tu descobres quando ouvimos a primeira. 3 prémios. Apareceu num ovo numa nave espacial. Cantou Born This Way. Quem será? Lady. A nossa Lady Gaga, que admiraram. Sem surpresas, foi logo a segunda a atuar, acho eu. Sim, a primeira foi uma homenagem à Aretha Franklin, com a Christina Aguilera lá no meio, metendo no chão. Aquela Christina Aguilera está a cantar cada vez pior. Continuando. Agora já nem sabe o hino nem nada, só veste essa. Só veste. Enganou-se a cantar o hino na final do Campeonato de Futebol Americano. Eu vi. A Lady Gaga ganhou 3 prémios. Nem foi muito pouco, não foi uma ganha. Eu estive para apresentar isto, estou a falar da Lady Gaga porque é a primeira música dela. Estive para apresentar isto, esta música já há umas edições anteriores, e ia dar o exemplo de como. No exemplo do que não se deve fazer na música. E porquê? Ah, já sei porquê. Sim. Porquê? É de onde diz? Não, diz tu. Não, diz tu. Eu quero apontar o defeito a essa música. Por isso, exato, primeiro, que é para saber se vou apontar o mesmo ou não. Não, diz tu primeiro. Tu disseste que sabias. Não, tu primeiro. Tu não disseste antes mesmo. Sabias primeiro. Por isso, foste. Ah, está bem, filho. O título da música é dito na versão do CD 42 vezes. O que chega a ser inervante para quem liga essas coisas. 42, isso. A música tem 4 minutos e tal, o vídeo tem 8, ou perto disso, 8 minutos e tal. Mas a versão do álbum é dito 42 vezes no título da música, sem contar as partes das repetições. Qual é o defeito que tu vês nessa música? O defeito é que eu. Pá, aquela é uma parte que nota-se plenamente que é a montagem. Há uma parte que é só a batida. E que ela está sempre atrasada. Ale Alejandro. Mas está sempre, nota-se que está sempre atrasada. Só quando a música volta a entrar, é que ela se acerta. Opa, agora que falaste nisso, há uma música que eu acho a mais mal feita que eu já ouvi nos últimos. Deixa-me adivinhar. Uma portuguesa e um brasileiro. Uma brasileira. Como é que é a música? É aquela. Luna, eu estou à espera, ai, quem não tem de mim? Lua. Sabes qual é que eu falo? Mas sabes qual é que eu falo? Sei, não sei de quem é, não sei como é que chama, mas é um. Não achas que é um desatino? Eu não percebo como é que aquela música foi editada, foi bem para as bancas assim. Nota-se tão mal sincronizada com a música. Os ouvintes depois procurem, eu cantei muito bem, como perceberam. Mas o Carlos, entretanto. Bem, não vem dançar. Era um caminho meu. A noite inteira. Vinha um caminho céu. Mas olha, uma brincadeira. Essa. Eu não percebo como é que essa música veio cá para fora assim. Está tão desincronizada com. Parece que se canta quando se lembra, não é? A certas alturas parece que. Mas entra quando se lembra. Mas é essa. Mas essa música é. Acho que foi a pior música que fez até hoje. Dispersão portuguesa. Sabes porquê? Mesmo assim. Eu depois digo qual é que foi a pior. Depois, porque já estamos em 13 minutos e meio. Pronto, mas essa música. De repente a música muda de tom, mas assim, tudo assim de repente, nem há ritmo nem nada. Nessa parte dela, lua, eu vou dizer isto. Na feiticeira, de quem de mim se escondeu. Pum, pum, pum, e fica assim, enfim. Mas pronto. Vou introduzir a música. Podes, então. Primeira música de hoje, passado 14 minutos de conversa de estupidez, a senhora Stefania Germanotta, Lady Gaga, canta Alejandro. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro. Já estamos no ar? Não, não me apetece. Ainda não foi desta que te tirei da varanda. Ah, agora vamos lá saber a resposta do Carlos Bonaparte. Ora, a minha resposta... Olha, chama-se No Scrub. É verdade, sim, fala. Eu ouvi falar nessa música. É das TLC. Sim, sim. Acho que a vocalista já faleceu, como eu costumo dizer. Uma delas. A Lisa Lifetime Lopez. Morreu em 2002, no acidente de carro. Pronto. Queres mais informação? Como é que ela se chamava, Lisa, aqui? Lisa Lopes. Tinha o nome no meio de um left eye, o olho esquerdo. Ah. Era uma alcunha. Sim. Escolhi esta música, vou-te explicar porquê. Convém. Ao contrário da tua, esta foi a minha pior semana desde há praticamente um ano para cá. E uma semana em que infelizmente tive que tomar algumas decisões pouco felizes, digamos assim. Pouco felizes no sentido de que são mesmo decisões tristes. Decisões que, sinceramente, eu não... Só mesmo porque me vi numa situação limite é que tive que as tomar. E, sinceramente, foi... Assim, não digo que foi a pior semana da minha vida, mas foi uma das piores da minha vida. E eu não tenho dúvidas disso. Então eu vou escolher esta música das TLC e vou-te explicar porquê. Primeira cassete de vídeo, desde 19, ano de 1999. Não há melhor refúgio do que essa música. Ou do que música dessa altura. Não vai ser só músicas dessa altura, mas não há melhor refúgio do que músicas tipo as TLC No Scrub. Porque, enfim, sabes, é daquelas coisas que... Bem, enfim, aliás, eu acho que devo perceber mesmo numa das minhas escolhas musicais. Eu vou ver se ainda consigo encaixar aqui, ainda estou aqui com uma dúvida. Vou ver se eu consigo encaixar aqui. Mas caso não consiga, pronto, fica no segredo dos deuses. Mas conseguir, eu depois digo-vos qual é que é. Uma escolha em que se... Acho que se nota realmente... Acho, aliás, que se nota. Foi propositado. O grito da minha revolta. Eu não sei se é muito o que é dizer no Scrub. Nenhum. Mas... Há uma... Aliás, o que é dizer Scrub? Não sei. O que é dizer no? Eu sei. Quer dizer não. Então, a minha forma, digo um não a tanta coisa. Com uma música muito bonita. Com uma voz que, entanto, já nos deixou. Com um ano mítico e mágico, pelo menos para mim. E pronto, por todos estes motivos, esta é a minha primeira escolha musical de hoje. Em termos de ritmo, até se... Scrub é esfrega. Pronto. É aqui que aparece esfregar, friccionar, sem esfregas, sem pressões, sem coisas. Pronto, sem pressões Sem então. fricções. É isso, pronto, sem pressões, pronto, faz-se por isso. É assim, em termos de ritmo até se coaduna, são músicas que até se encaixam uma na outra, quer a Alejandro, quer esta. E depois é um bocadinho também esta passagem do tempo, de 2010 para 99. Peraí, então ali, peraí. Olha o... Oh, não é. Está bem, podes falar. Pensei que fosse o Galdêncio. Meu primo. Mas não é. Não. Ah, pelo menos aqui também não parecia ele, mas... Oi! Não é. Não olhou, não é. Ó, vem Manuel. Ó, Galdêncio. Não é. Continua a falar. Não sabes onde é que ias. Não sabes onde é que ias. Sei, sim. Então continua. É essa passagem de tempo, pá, de 2010 para 99. Assim, são todos estes motivos que eu disse, mas essencialmente este. É um refúgio. Digamos que a história de hoje é um bocadinho o meu estado de espírito nesta semana. Pronto. E é voltar um bocadinho atrás no tempo com esta música, aproveitando também para recordar alguém que já não está entre nós, mas que tinha uma voz fantástica. Eu acho. Ela não era a principal vocalista, era a que faz a parte do rap. Nothing about seeing much money, Não, não, não, não, não era a essa cantava, que é a Lisa não Lopes. era, não era a cantava Dear Lie. Não sei. Não me lembro. Eu acho que Lembro era. da música, mas não me lembro. Eu acho que era. Lembro dessa, The Waterfalls. Porque quando ela cantou, aliás, quando ela faleceu, eu ouvi a notícia precisamente com essa música de fundo. Presumo que seja a mesma. Se não for, pronto, há uma voz que nos está a entrar. Mas todos vamos a Steel Sim, tanto desintegraram-se depois disto, não é? Como é lógico. Mas não existe. Ainda existe, mas claro. Voltaram em 2008. Mas se calhar já não como TLC, não? Não, chamam-se TLC. Ah, então não sabia. Mas ficaste a saber? Ao fim de 3 anos esqueço, que vergonha. Ao fim de 3 anos esqueço. Tá bem. Eu também só soube quando tu falaste nelas esta semana, num programa teu. Pronto. É assim. Tá bem. Pronto, então vamos à música. No Scrub. Tema das TLC. Isto também faz lembrar só música e Beach One, já agora. Também. Não é de 99 essa música. É. Pronto, mais tá. Por acaso, acho que fomos de... Não, foi da MTV que eu gravei. Foi da MTV. Também. Porque na altura tinha assim uns conjuntos engraçados. Na altura tinha música. Pois, na altura, exatamente, na altura tinha música, agora que disseste tudo. E tinha o que, sabes que eu achava muita piada aos... Epá, depois me pela corda e eu começo a conversar. Sabes que do, eu lembro-me como é que... Lembro-me do... Aquilo, agora não sei como é que é, agora não sei como é que é. Mas lembro-me como é que era na altura quando apareciam os nomes das músicas no princípio e no fim. Primeiro, no princípio, aquilo eram umas coisas gigantes vermelhas em baixo, com o título da música. Uhum. No Sal Música e na Bia de Espanha. Eram vermelhas, eram. Era. No Sal Música e no... No Sal Música acho que tinha um solo, pelo menos parecia, no lado direito. Em baixo, quando apareceu o nome da música, tinha assim um solzinho maior. Pelo menos era um vermelho mais vivo, mais cor de sol. Mas era assim, eu tentei aquele vermelho e era assim aquilo que ocupava quase assim o ecrã todo. Em baixo. Depois era. Na VH1 também era um vermelho muito. Enfim, mais escuro, como é lógico, mas era também assim um vermelho enorme. Maior até do que o Sol Música. E da MTV, eu lembro que era um azul escuro, acho que tinha preto, mas era azul escuro nas bordas. E depois aparecia assim as letras. Assim, lá a meio, pronto, lá os nomes das músicas, que eu, pronto, nunca cheguei a ver os nomes das músicas, pronto, eu também era um estreito primeiro. Pronto, e é isso, lembro-me disso agora. Então introduz lá outra vez com o Cato Interrompido. Vamos ouvir. Vamos ouvir as TLC com o tema No Scrub de 1900. No Scrubs. Diz outra vez. Vamos ouvir. Se não deixar, vamos ouvir. TLC, tema No Scrubs de 1999. A scrub is a guy that thinks he's fine, is also known as a buster. Always talking about what he wants and just sits on his broke ass soul. No, I don't want your number. Never rise. I don't find it surprising if you don't have the G's to please me and bounce from here to the coast of overseas. So let me give you something to think about. Inundate your mind with intentions to turn you out. Can't forget to focus on the picture in front of me. Do it clear as DVD on digital TV screens. Satisfy my appetite with something spectacular. Check your vernacular and then I get back to ya. With diamond-like precision, insatiable is what I envision. Can't detect acquisition from your friend's expedition. Mr. Fit Willie, if you really wanna know. Could I be a silly hoe? go. No, I don't want no scrub is a guy that can't get no love from me. Cuidado aí, pode passar. Isso vai ter intervalo, chefe, hoje? Dá? Ah, vai, vai. Vai, mas eu comando, deixa ver se eu não quiser que tenha. Tá bem. Não, mas tenho, porque senão vai passar no outro. Mas bom, só vou falar. Antes do intervalo. Uma de que muitos consideram a desilusão da noite foi Eminem, da noite dos Grammys. Voltou aos Grammys. A bola na grande área vai ser o golo desta! Golo do Fernando Pirutio! 13-0, resultado impressionante, quase no final do encontro, 1942, aqui em Lessa da Palmeira, o Sporting a vencer por 13-0 neste momento. Nuno Miguel, este é teu, podes continuar. Oh, Zé, está aí o colchão pronto para eu mandar um aí para baixo? Não? Opa, vais lá para baixo sem colchão. Continuando. Voltando à noite, os Grammys e a música atual... Eminem consideram muitos a desilusão da noite porque estava nomeado para 10 categorias. 10 distinções que ele estava nomeado, mas ganhou 2. Que 20 categoria? 20% de capacidade de concretização se estivéssemos no desporto. Ele estava à espera de um ano de... Estavam à espera de um ano de regresso, um grande regresso, mesmo não tendo ganho nem metade, nem um terço dos Grammys, eu considero um ano forte. O ano de 2010, o ano forte para o Eminem. A próxima música não é dele, mas eu escolhi porque primeiro não a conhecia e a atuação nos Grammys, como dizem os teenagers, partiu-me todo. A atuação, quem é que teve? A música que vamos ouvir é o segundo single oficial do Dr. Dre, do seu terceiro e último álbum de estúdio chamado Detox. A canção foi produzida pelo produtor britânico Alex da Kid. Motivos de eu ter gostado do desempenho em palco deles. Primeiro, o Sr. Marshall Brute Mathers III, ou seja, Eminem, sabias que ele se chama Marshall Mathers, parece que está no seu auge da juventude. Eu, já no outro dia eu tinha visto, e ele na atuação dos Grammys entrou para mais cheio da força. Ele matava-se e fazia interação com o público muito forte. Parecia que tinha 18 anos outra vez, ele tem 38. Já não tem 18, já tem, o Eminem não parece, mas já tem 38 anos. E ele, eu gostei de o ver, parece que está de volta à sua juventude. Aparece um senhor André Lomel Young, Dr. Dre, para os amigos. Que tem nada mais nada menos que 45 anos. Estava a juventude em palco já há cerca de 5 ou 6 minutos e nisto aparece ali o experiente, os 45 anos do Dr. Dre. 46, pois ele já fez anos entretanto. Na altura tinha 45, mas já fez na semana passada 46. Já tem 46 anos. E aquela complicidade parecia a complicidade pai-filho. O Dr. Dre e Eminem já são amigos já há muitos anos, desde o início da carreira do Eminem. Aliás, eu já sei que o Dr. Dre anda nisto há mais de 20 anos por causa do quadro da música. Na semana passada foi sobre Los Angeles. Olha, hoje falei de ti. Falaste porquê? Ah, não sei. Ah, porque eu disse... Ah, não foi hoje, foi ontem. Pronto, já. Depois disso. O Dr. Dre, falei nele por causa dos NWT, Niggers with Attitudes, que no final dos anos 80 começaram a aparecer em Los Angeles e a mandar no hip-hop. Portanto, foi no final dos anos 80, há mais de 20 anos, que o Dr. Dre anda nisto. E o Dr. Dre fazia parte desse grupo. Aquela complicidade parecia pai e filho, de um lado o entusiasmo, parecia a juventude, se bem que a diferença de idades entre os dois é só de 7 anos, não é? Não é mais que isso. E do outro lado aparecia a experiência que o meu fã é. Entretanto, aparece a surpresa que me está na minha cabeça durante esta semana toda. Foi outra das coisas que me fez ter uma semana muito positiva. Foi a música. Sobretudo esta. Entretanto, aparece a surpresa para mim da noite. A primeira parte da atuação, nem metade da atuação, foi o Eminem com a Rihanna com a famosa Love the Way You Lie. Entretanto, a Rihanna canta um último refrão, I love the way you lie, sai por um lado, enquanto ela já se está a ouvir uma outra voz, em que eu... Alanis Morissette, porque a voz é muito semelhante à Alanis Morissette em certas alturas. A senhora chama-se Holly Brooke Efferman, fez na quarta-feira 25 anos, 23 de fevereiro, 25 anos. Era mais conhecida há uns tempos por Holly Brooke, agora é a Skylar Grey, nome que eu nunca tinha ouvido falar. Se os ouvintes já conheciam, chamem-me analfabeto. Analfabeto. Já tens ouvido? Não, mas eu decimos chamar-te analfabeto. És ouvinte? Agora não estás a ser ouvinte. Estás-me ouvindo? Sou ouvinte. Estou. E então ela também foi uma das escritoras das três versões de Love the Way You Lie, com o Alex da Kid. E a sua postura em palco, gostei a maneira como ela se dirigia para o público, a cara dela que nunca apareceu, nunca filmaram a cara dela proximamente, ou foi de longe com os fraca, ou então de trás, com o Eminem a aparecer por trás, uhum. Até isso foi comentado na internet nos dias seguintes, que é vista como a cantora mistério. Aquilo nota-se que foi propositadamente. Uma atuação de 4 ou 5 minutos e não filmaram nenhuma vez a cara dela, que foi propósito. Ficou aquele ar de cantor mistério. Eu digo que já há muito tempo que não... Parece que voltei aos meus teenagers, porque já há muito tempo não vibrava assim com uma atuação como aquela. De que música que eu estou a falar? Agora vamos propriamente ao conteúdo da letra. A música fala na parte hip-hop, não é? Primeiro do Eminem, que é a maior parte da música, é o Eminem que canta, não é Eminem, apesar, disse Eminem, apesar do single, apesar do single ser do Dr. Dre, o Eminem canta a maioria nesta música, o Dr. Dre entra só no terço final. Fala, eu bem tinha, não sei a letra cor, mas eu bem tinha avisado que um dia eu ia vingar-me, e eu próprio já nem acredito naquilo que estou a dizer agora. É um bocado complexo, não é complexo, é fácil de perceber, mas dá que pensar, parte da letra. Uhum. E depois o Dr. Dre entra e... Ah, o Eminem diz que preciso de ti, Dre, tu foste aquele que apareceu na minha vida quando eu estava mais em baixo, e agora preciso de ti, preciso que voltes, eu estou a morrer. Nisto, e ele diz isto antes do terceiro refrão, e a seguir ao terceiro refrão, então o Dr. Dre... E nos grandes foi igual, apareceu de um lado de fundo, e diz que há muito tempo era só Amir, né? E não vou dizer os palavrões que eles dizem lá para o meio, mas ele diz que manda-os todos dar uma volta, porque agora, entre tanta gente que tinha, só tem o Slim, que é o Slim Shady, que é o Marshall Mathers, que é o Eminem. E então ele, aquilo acaba por ser uma homenagem um ao outro, uma homenagem mútua, mas também uma crítica aos muitos que passaram. E era uma alegria, estavam todos e depois ficaram sem ninguém, a não ser um ao outro. Claro que não será bem assim, mas amigos, pelo que eu percebo, pelo que dá a perceber, aquilo não é só uma relação profissional. Eles são amigos já há muito tempo e continuam a ser os únicos dois sobreviventes daqueles muitos cantores hip-hop que apareceram em 99, mais ou menos, com ele. Isto já para não falar dos Niggas with Attitudes, que isso recuaríamos 20 e tal anos. Dos quem? Niggas with Attitudes. O grupo que tem sido o Dr. Dre no início de carreira. O refrão da música canta assim: estou prestes a perder a cabeça. Traduzindo, claro. Estás longe há tanto tempo, estou a ficar sem tempo. Preciso de um médico, vem um médico. Preciso de um médico, para fazer-me regressar à vida. O problema disto é que é real. Eu falo por experiência própria. Nunca fui um médico por causa de precisar de alguém, ou não sei o quê, e de alguém ter desaparecido da vida. Não estou a falar de ninguém concreto, mas há muita gente que está rodeada por muitos, mas depois um a um, ou quase todos ao mesmo tempo, desaparecem, e depois ficam assim meio no desespero, e até chegam a pensar em consultar um doutor, um médico, ir ao hospital ou qualquer coisa, para não ficar desesperado. E há aqui este verso que é muito importante: you've been gone for so long. Que estás longe há tanto tempo, quando a distância de determinadas pessoas começa a acumular-se, e depois não é só uma, nem são duas, quando começam a ser muitas, e vemos que as pessoas nos deixaram para trás, a coisa começa a ficar complicada. E o médico aqui, o doutor, vai... Não é preciso ser um doutor, eu levo este doutor como uma pessoa, um amigo. E eu conheço, e tu também conheces. Temos um exemplo de nós dois sermos doutores para alguém, sermos médicos de alguém, de sermos a ajuda necessária que essa pessoa precisou para fazer regressar à vida. E eu posso falar por mim, por exemplo, há um ano e tal, tive dois médicos essenciais, fora da família, como é óbvio, e tu foste um deles. O médico de injetar-me na rádio e de fazer companhia e as muitas e longas conversas que tivemos. Ora bom, eu até me arrepio de falar só nesta música, por isso ainda mais vou-me arrepiar ao ouvir, mais uma vez. Vamos ouvir Dr. Dre, mais uma vez digo, que é o segundo single do último álbum, pelo menos dizem que é o último álbum de estúdio, chamado Detox. O Carlos vai fazer os comentários depois do intervalo. Não, deixa-me só dizer uma coisa muito rápida. A vida tem coisas engraçadas. Há uma altura em que nós fomos dois os médicos para essa pessoa. Depois há uma altura em que essa pessoa e eu fomos, no fundo, os teus médicos. Não, é ao contrário. Primeiro isso e depois os dois para ela. Pronto, exato, pronto. E neste momento são vocês para mim.

sábados, na Antena Web, levamo-lo conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão, na Antena Web. Próxima estação, Antena Web. Para a minha. Oh, caraças. Oh, o Carlos já não sabe qual é a música. Tiveste um intervalo todo para pensar. Ah, de no ar. Ah, não sabia. Música poderosa, aquela. Não sei porquê, é para já. Claro que vai chegar uma altura que me vou cansar um bocado, mas eu não me canso de ouvir esta música. Acho que por acaso agora fiquei com uma noção bem diferente dela. Por acaso era uma música que eu não suportava ouvir. Ah, antes que me esqueça, como é que tu já conhecias a música? Amigo. Não tem, não é? Passam-se, as novidades são, chegam sempre. É que este single foi lançado em 1 de fevereiro. Chegam sempre em primeiro lugar. Isto chegou, o single foi lançado em 1 de fevereiro. Foi há 3 semanas. Olha, isto é um exemplo. É assim. Eu só o conheci nos Grammys, nunca tinha ouvido. Esta música passou na primeira segunda-feira. Na primeira segunda-feira, portanto no dia 7, já estava a passar aqui na Antena Web. Dia 7, exatamente. Não? Right. Exatamente. Dia 7. Dia 7 já esta música está a passar no 14 em linha. Neste caso no canal 2. Isto só quer dizer uma coisa. É que não é só o melhor do passado, é o melhor do presente. Também passa aqui na Antena Web. E portanto, se eu já conheces a música. E conheces a música para no dia 4 ou 5. Acho que esta música chegou logo ao número 20 do UK Top 40. Logo. Logo no som em que saiu, foi logo número 20. Pronto, e ele agora está a divertir a tocar, e hoje é ele que se vinga, não sou. Pronto, enfim. Estou a dar tempo para tu recordes a música. Ah! Olha o engraçado, estava a te ouvir a tocar. Pronto, agora vou chegar assim, está bem. Não sabes qual é? Ainda não consegui perceber qual é que é. É de certeza de rap, de hip hop. Por acaso era? Ah! Já me lembro. Já me lembro qual é que é. Já me lembro qual é que é e já te vou dizer. Eu vou aqui abrir uma exceção. Ou melhor, não vou nada. Então vais ou vais? Não, eu vou explicar porque. Eu estava aqui muito indeciso nesta. Em escolher uma de duas músicas. O rapper chama-se Bossa AC. Ele chama-se Bossa AC e traz no. Eu pensei trazer aqui o. Estou farto. Estou farto, os amigos. Não, é outro. É o outro Estou farto. Eu não trago esse tema porque esse tema tem um elevado conteúdo de palavras grandes. Que também é entendido como palavrões. Palavras grandes são palavrões? Sim. Então, quando queres dar um recado rápido a alguém, como é que diz? Olha, deixa-te tudo a dizer uma palavrinha. Palavrinha, palavra pequena. Palavra normal. E palavrão, palavra grande. Pronto. E portanto, para que essa música tenha um conteúdo muito grande, agora quero que saibam que essa música é uma grande força para. Sei lá, é daquelas músicas que dá para nós explodirmos a nossa revolta. É muito bom, é mesmo muito positivo ouvir essa música. Mas, como não posso escolher essa música, escolho outra que também me marca muito. Também é de 99. Ainda nestas cassetes de vídeo, mas é de 99. Chama-se Anda Cá, o Papá. Já vou. Quando eu ouvi esta quando música. Quando eu era pequenininho. Quando eu ouvi esta música, a sério que eu nem sequer fazia a mínima ideia do que queria dizer a maior parte daquelas coisas. Eu ouvi, eu tinha pai 13 anitos, 12, 13 anos, nem sequer percebi o que queria dizer. Mas, entretanto, fui crescendo e tal, fui-me percebendo, E hoje essa música é uma grande recordação daquilo que foi a minha adolescência, no 24 de 99 também, mas, ou seja, é mais uma música para recordar. E se há pouco aquela música das TLC era para me reconfortar, esta do Bossa e Si, mais do que para reconfortar, é para reviver. É uma música que eu gosto muito, uma música, aliás, de um rapper que eu gostei muito. Acho que ele atualmente está mais comercial e, portanto, tem letras menos... menos puras, menos verdadeiras. Exatamente, exatamente. Mas mais uma vez, ressalvo que aquilo que eu queria dizer aqui à antena era esse... Estou farto. Ou melhor, farto de, se não está correto. Farto de. É uma música brutal para quem quiser ouvir. Ela andará aí pelas redes tipo YouTube. Mas pronto, para quem não conhece ou prefere ouvir uma mais calminha, vamos ouvir o Anda Cá ao Papá, certamente inspirada no tema do Trans Trent Derby, Sing Your Name. Pelo menos se não é inspirada, tem muitas coincidências no refrão. E vamos lá ouvir então, música de Boss AC, o tema Anda Cá ao Papá. Pum pum. Pum pum pum porum porum. Pum pum pum porum porum. Ao lado. Pum pum. Pum pum pum. Estúdio, já. Repa aí um bocadinho. É mesmo, sentimento muito feio. Mete a cabeça que eu não sou competindo no torneio. Estou apenas quase de arreio. Então, não inventas? De arreio. De arreio, toca vai. Estás de arreio. Acabou em cheio. Demorei meia hora para encontrar o som. Aqui na barra. Pronto. Ah, vai. E é assim. Diz outra vez: Boss AC. Boss AC com o tema que vamos escutar então. O tema de Boss AC que dá pelo nome de Anda Cá ao Papá. Oh yeah. Anda cá ao papá. I want you to be my baby. Tu sabes quem é? Vontade tinha para comer. Baixei-me no meu quarto, pus um filme para me entreter. Não tinha sono. Bateram à porta, os meus dreads surgiram para irmos dar uma que corta. Tanto insistiram que acabei por ir. Vou-me vestir, pensando bem para dar assim, mas vale sair. Gangámos um tarifa, era quase uma hora. Pensei que a disca estar vazia, mas estava a deitar por fora. Entrei com o meu ponto, o palito na boca, aquela vaza. Banquei-me num coro sem dizer uma única frase. Guarda damas e mais damas por todo lado. Vestido apertado, mas não estou interessado. No meio de tanta gente, estava tão sozinho. Levantei-me num coro. É lá, entro no meu caminho. Corpo perfeito, alta mulata de caracóis. Pernas de sonho, yes baby, grandes faróis. Olhei-te bem nos olhos, mas estavas acompanhada. Sorriste acendo a trilho para não seres apanhada. Mas apanhei-te, comedes, marca lá o teu namoro. Deixa-me ser o pirata para tu seres o meu tesouro. Mas ele apagou-te no braço, levou-te para longe de mim. Quando te vi bati mal e sei que também ficaste assim. Bingi estar nas calmas, mas puseste-me à toa. À toa, quem te mandou ser tão boa? Agora não sei o que vou fazer. O que é que vou fazer? Tenho que arranjar maneira de te conhecer. O nosso segredo, baby. I want you to be my baby. Já viste? Ninguém precisa saber. I want you to be my. Anda cá. Estavas no bar encostar a beber bizangamon. Aproximei-me e disse, vas a dançar este som. Este som. O teu dreader estava no WC. Ora, bom quentinho, que ele lá não nos vê. abraçaste, por instantes pensei que não me querias. Mas quando me deste a mão vi que estava nos meus dias. Apertei-te, senti o teu coração a bater. O beijo quase a acontecer. Os nossos lábios tão perto, mas não podia ser ali. Embora pensasse nisso desde o momento em que te vi. Bora lá fora, que dentro está calor. E pelo caminho imaginava o teu sabor. Fiz de primeiro para não dar trilho, fui atrás. Se o teu dread surgir, dás-lhe a dica que estás mal disposta. Vais apanhar um ar, e se ele desconfiar, diz-lhe que te espera no bar. Eu e tu, moi et toi. Quero que sejas mamã, anda cá ao papá. Olha essa escada escura como é, bora até lá. Deitei-te no chão, mas imaginei-te num sofá. Esse teu corpinho, mordi-te, orelha, enchi-te de carinho. Ouvi-te gemer como uma porta entreaberta. Ver o recém descoberta deixou-te os gêneros alerta. Explorei o teu corpo como um patrão para o empregado. Descobri pontos fracos em ti, por todo lado. Quieto não pude ficar quando me tocaste daquela maneira. Tomaste o controle, passaste a fronteira. Tu foste a lenha na minha fogueira à terceira. Disseste que o teu namorado devia estar à tua procura preocupado. Arranjaste a saia, pintaste os lábios retrovisor. Mas não quis que fosse embora sem dizer que adorei o teu sabor. Abraçaste-me, o teu olhar disse tudo. Disse tudo. Contigo senti-me valudo. Foste andando em direção à discoteca. Uns minutos depois fui também a pensar em ti, boneca. Não vou contar a ninguém o nosso pecado. De repente vi-te a sorrir abraçada com o teu namorado. Eu sabia o porquê de tanta alegria. Mandei-te um beijo discreto e despedi-me até um dia. Estou de volta para mais uma parte para deste Rádio à Tarde. Estou a ouvir os pássaros a ladrar. Os pássaros a ladrar. Como anda a minha cabeça. Os pássaros a ladrar. Ora bom, vamos lá então à quinta escolha musical de hoje, terceira do Nuno Miguel. Depois de ouvirmos Bossa em Si e Anda Cá. Anda Cá. Ao papá. O que vocês ouviram? Pois. Vamos ter artista português. Já estavam a achar estranho. O Nuno teve duas escolhas e nenhuma delas era portuguesa. A música também não é cantada em português, mas era uma artista portuguesa. Olha lá, eu ouvi-te dizer no outro dia que ela só está a ter sucesso porque teve sucesso na América. Eu tive a ler a biografia dela, não fala lá nada, nem sequer em estudos na América. É, mas é que eu tenho. Se calhar a informação que eu tenho é que tem errado. Vamos lá, uma escolha portuguesa. Razões, várias. Eu não sei se ia explicar muito bem a razão do Alejandro. Além do chá da Lady Gaga, ter sido vencedor dos Grammys. Pois, eu disse que ia-te mostrar o que é o que não se deve fazer em relação à repetição do coisa. Foi a segunda vez que eu trouxe Lady Gaga, mas acho que por iniciativa própria foi a primeira. Porque a outra foi a resposta à tua com o estava conhecido condicionado. Era para trazer número 1 do Top Mais, a música que vamos ouvir. Não é música, é artista ou CD. Número 1 do top da Associação Fonográfica Portuguesa, não é? Consegue superar o grande ídolo do Carlos, o Zé Pelágio, que foi relegado para o número 2, pelo menos na semana passada, agora não sei. Sabes quem é já? Não sabes nada. Sei. Quem é? Não digo. Diz lá quem é que se não vai estragar. Eu não sei, também não sei. Eu estou dizendo, na semana passada sei que era ela. Esta semana não sei. Ah, esta semana? Sim. Ah, ainda não vi. Ah, nem eu. Mas esta semana eles também se sabes para a semana. Eu acho que estamos bem... Então não foi na quinta-feira? É a quinta-feira que é atualizado aqui um. Tá, mas eu sei, eles só fazem, eles gravam top mais de semana para semana. Não, o top mais que dá ao sábado é o que é do... Não, mas o top mais que dá ao sábado é o de anteontem, dos 2 dias antes. Eles agora já gravam na quinta, antes gravavam no sábado. Pois, então não sei. Pronto, ganhaste. Era para trazer Diolinda. Porquê? Porque eu acho que Diolinda, Áurea e Virgem Suta, conheces também, de certeza? Perfeitamente. Finalmente, desde 2008 para cá, ou pelo menos, eu conheci-os mais em 2009, mas sei que começaram em 2007, 2008, quer um, quer outro. Ah, e já antes, no Chofé Navarros, isso já há poucos também conhecer. Acho que finalmente está a gente a aparecer, a marcar a diferença na música. Por acaso também acho. Não é só Lady Gaga lá fora, num outro panorama completamente diferente e num outro contexto. Já ouviste Joana Andrade e os Dagma? Não. Mas por cá, Diolinda, e estou a falar da Áurea, estão a marcar a diferença, ainda bem. Estamos a deixar o mesmo, e mais o mesmo, e mais comercial. Mas, claro que eles também encantam para vender, mas nota-se que há ali mais qualquer coisa, não achas? Há ali alguma coisa que é mesmo deles. Sobretudo no Diolinda, que sem saber estão a ser os próximos Jack Afonso. Sem saber, sem estar à espera, agora já sabem. Não, porque é que não trouxe Diolinda? Já trouxe o Parva, que sou e foi por iniciativa própria, não é verdade? Exatamente. Portanto, escolhi a Áurea. Eu, sinceramente, só conheci a Áurea. Por acaso, não tinhas nada, Parva? Conheci a Áurea. Não é nada! Conheci a Áurea no café que fomos tomar. Olha, chegou o que é que chegou? Boa noite! Não sei quem é, mas. Já agora podias dizer para ela lá uma entrevistazinha à Antena Web. A Áurea, é bom, não é? Ah, com cara. Essa é a Ana Bacalhau. A Ana Bacalhau é que tu ficavas contente. E então, a Áurea eu conhecia só na gala dos 75 anos da Rádio Pública, foi só em dezembro, por isso antes ainda não a tinha ouvido. E quando ouvi, interpretaram um tema antigo, já não lembro qual foi, português, e eu falo, esta mulher, a rapariga canta bem. E sabes uma coisa que eu noto que tem acontecido? Há pessoal que ouve aquilo, ouve esta música na rádio e pensa que é a Amy Winehouse ou a Duffy a cantar, que é uma voz tão boa, pensa que não é portuguesa. Pois eu sei. É já isso. Sabias isso? Tinhas noção? Tinha noção. E ainda ontem estive a conversar com a irmã mais nova das Azeites. E ela... e ela disse exatamente isso, mais uma. Ah, vou te contar uma história muito engraçada. Conta lá. Mas é rápido, porque já estamos a demorar 50 horas, para variar. E eu estava a enviar, estamos a falar de música, eu gosto de discutir música ali com o tema azeite. E estamos a falar de música, não sei o quê, e eu, olha, amanhã vou gravar com o Carlos, escolho eu. Vou-te mandar até uma das músicas que eu escolhi, tu que gostas de atuações ao vivo. Ai, porque é que eu lhe mandei? Eu estou a falar da atuação do Eminem. Porque é que eu me enviei? Porque eu sei que ela passou a conhecer o Love the Way On e passou a gostar da música por causa de um concurso que dava na televisão. E ela... Há vezes que você pode ter na web? Não. E ela ouviu a música, gostou naquele dia, pronto, e ficou adepta da música. E eu mostrei-lhe, como sabia que a atuação tem um Love the Way On e logo a seguir o I Need a Doctor, mostrei-lhe aquilo, mas centrei para ela ouvir a segunda música, que no fundo é o I Need a Doctor que ouvimos hoje. Exato. Mas espera. Eu ainda nem tinha colado, já tinha copiado o YouTube, um link. Estava quase a colar um link e ela manda-me um primeiro. E eu fui, ela ia adivinhar que eu ia mandar uma música. E ela, ouve essa, é portuguesa, canta muito bem. Adivinha quem era? Era a Áurea. Era. E eu, estás a acertar as minhas escolhas. Um segundo antes de eu colar aqui a minha segunda, tu mandas a terceira escolha que eu ia ter. Comecei a morrer sozinho, a rapariga adivinhou. E mandou exatamente a música que vamos ouvir. Tão como eu lhe mandei a segunda escolha, ela mandou uma terceira escolha. Ela é evidente. Conhece algum evidente? Aí já perguntei isto. Por acaso conheço. Conheces? Eu? Conheço. Não, por acaso conheço uma evidente. Conheço. Era uma colega minha de escola que uma vez andava lá porrada lá com a ex-namorada e com a. E com a namorada atual. E só ficou com dois dentes. Só ficou com dois dentes. Antecipei-me. Pronto, vamos ouvir uma. A razão achaste-me que é, e finalmente está a aparecer gente que eu acho que está a marcar a diferença, e é mais um motivo que a música também fez estar bem esta semana, e é mais um motivo que me faz estar atento à música atual, porque é a gente desta que eu acho que gostamos, que faz bem, acho que faz bem a música. Repara que a Áurea, para mim, é pouco comercial. O estilo dela até... Ah, outra razão. O estilo dela não faz lembrar anos 50, anos 60. Aquela música slow... Faz lembrar, por acaso faz. Vê lá, esse estilo e está à frente do Zé Pelágio. Sem falar dos Diolinda, que fazem o que fazem e são o grupo maior de sexo em Portugal já há uns tempos. É, mas uma coisa, nas origens... Já sabes disto, mas é convém dizer isto. Eu, quando falo do Zé Pelágio, não critico por ele seguir... Por ele se deixar inspirar por géneros musicais ou mesmo por músicas. Eu, quando falo do Zé Pelágio, eu critico porque ele precisa de plagia. Agora, no caso aqui da Áurea, ela segue muito, por exemplo, da semana passada falava isto contigo, da Aretha Franklin, por exemplo, lembrava muito dela. É totalmente diferente, porque ela inspira-se. Ela tem ali aquela guia inspiradora, ela não copia ninguém. Está bom, Sambi? Está tudo fino? Vou tocar uma música para si. Olá. Veja bem se sou bem o carro, é? Veja se sou bem o carro. É a terceira vez que vai voltar ao carro, para ver. Está tudo. Vou-lhe fazer uma serenata, que diz? Não? Está bem. Come no carro? É. Está bem. Está já. Continua. Está bem. Não há melhor prova do que esta do que estamos ao vivo. Não é ao vivo, é sim, cá fora. Cá fora. O Alfredo Marceneiro, sim. Não, Alfredo, exatamente. Está bem na televisão. É meu primo. Eu acho que já estava na televisão há uma semana, o programa sobre o Alfredo Marceneiro. O programa tinha ontem dia e estava outra vez, sim. Mas o que eu ia dizer? Bom. Assim. Neste caso, ela apenas se inspira. Ela não faz mal nenhum, ela está a inspirar-se em alguém, não é? É por isso que eu não só não a critico, como até a elogio. Por esta capacidade de se inspirar, mas inovar ao mesmo tempo. Cá está. A Áurea é daquelas pessoas... Ela também ouve Antena Web, de certeza. É daquelas pessoas que... Aliás, ouve aquilo que se faz lá fora, não menospreza o que se faz lá fora, mas consegue apreender o que se faz lá fora e fazer ainda melhor. Também por acaso, é. Também lá fora. Mas pronto. A prova disso é que muita gente ouve a música e pensa que é alguém americano a cantar. Sabes porquê? Porque parece bom demais para ser português. Pois é. Que é uma filosofia... Eu percebo, não é? Nós habitamos a ouvir tanta vez a mesma coisa. É natural que... Ei, está lá do outro lado fora. Sabes que eu agora mudei um bocadinho... Eu agora sou um bocadinho ao contrário. Eu antes era quando acontecia uma coisa estranha, era nos Estados Unidos. Agora, quando acontecia uma coisa estranha, é cá em Portugal. Não percebesse. Tipo, aquela coisa de tu associares um acontecimento a um país. Será nos Estados Unidos, sabe? Eu lembro quando começaste... Ah, quando é uma coisa estranha. Insólita. Ah, é nos Estados Unidos, pronto, só podia ser. Agora já não, agora já é em Portugal. É como as pessoas... Bem, uma coisa boa não é em Portugal, é lá fora. Pronto. Mas, pronto, é isso. Está bem. Vamos à música, então? Vamos lá! Vamos lá. Áurea e Busy For Me. I tried to call you, but you didn't answer the phone. Try to pick you up, but you didn't come along. I tried to talk to you, but you didn't even answer me. Try to beat you, but you are so high. Oh, oh, oh. You don't care. 3, 2, 1. Carlos Bonaparte pode falar. Boa noite, caros ouvintes. Bem-vindos a mais uma escolha dos Escolhas Tu, Escolho Eu. Acabamos de ouvir... de Áurea, a cantora portuguesa de grande sucesso em Portugal. Retomaremos a emissão dentro de um momento. Já está. Vamos agora escutar um tema sério e promissor na música portuguesa. Será que alguma vez a trouxe aqui? Pergunto. Responder-me ao ouvinte, ou talvez não. Talvez seja o silêncio responder-me, ou até nem esse seja capaz de me dar uma resposta convincente. Será esta música diferente daquilo que o ouvinte estaria à espera? Já sabemos que o Escolhas Tu, Escolho Eu é um programa de surpresas. Já sabemos que em Portugal vão nascendo novos talentos. E nós, na Antena Web, estamos sempre a par. Já sabemos que histórias passadas não se fazem apenas de músicas passadas. Aliás, a música é tão melhor quanto mais nos conseguir transportar, seja lá onde e para onde for. Portugal é o país da renascença musical. Pensei em trazer-lhe, caríssimo ouvinte, o tema Falar Resulta, da cantora Marisa Mota. Mas, creio eu, e creio apenas, sem ser dono de certeza alguma, de que já por algum instante, alguma vez, algures em algum destes programas, a trouxe aqui. Se não, peço perdão. Se sim, alivio-me de não cair numa segunda escolha que seja relativamente igual. Digo relativamente, já que tenho a certeza que esta música nunca trouxe, quanto muito, a segunda faixa que compõe o seu único trabalho discográfico. Único até agora. E único que se tenha conhecimento. Trago por isso Joana Andrade e os Dagma. A voz desta jovem artista deixa-me alegre, porque a música portuguesa está a ganhar uma nova projeção, está a crescer de qualidade e quantidade. Será que será? É o tema que iremos ouvir dentro de alguns minutos, segundo me chega aqui aos meus auscultadores, o nosso organista, pianista, violinista e mais coisas determinadas em ista, como benfiquista, Nuno Miguel, irá-nos trazer uma bonita melodia musical composta essencialmente por teclas e teclas. Estarei eu ou não correto, caríssimo, caríssimo, ou baratíssimo, depende, e amicíssimo Nuno Miguel? Companheiro Carlos Bonaparte, terá toda a razão, porventura, mas eu interrogo-me, qual será o nome do grupo artista que acabou de dizer, Joana Andrade e Dagma? Exatamente. Não conhecia tal nome, tal renome internacional, pois com certeza peço desculpa pela minha ignorância musical neste preciso momento. Está desculpado, meu caríssimo ignorante. Oh, caríssimo, vamos ouvir uma música. Há outra que eu, desde que eu descobri e passei a ligar mais, vou passar o microfone, mas para aqui. Ficas a falar para o teto. Está bem? Pode ser. O Carlos Bonaparte acabou de virar a cara para o céu para falar. Pois, porque não há teto, é uma vergonha. É uma vergonha, nem temos teto, somos um sem teto. Antes de se entrar nesta do I Need a Doctor, do Busy For Me e do... qual foi a outra? Olha, agora não me sei tratar, mas esta semana, antes do Unido a Dado, nos dois primeiros dias, sabes que eu acho que foi na segunda ou na terça? Foi na quinta. Fui para o trabalho sempre para cantar a música que vamos ouvir. E então lembrei-me de fazer uma... Já... Ah, é? Então já conheces o Joana Andrade e os Dagma. Porquê? Porque não é a música que vamos ouvir. Ah, antes? Não, antes disso. Ah. Ouve-se assim bem, ouvintes? Respondam. Muito bem. E então lembrei-me já que na semana passada fiz aquela do oh, Zé Ceguinho, tu estás sempre ao meu lado, oh, Zé Ceguinho. Por acaso hoje estou mais na diagonal? Estás na diagonal. E então eu lembrei-me de fazer também uma letra de uma música que a gente conhece. Pode ser? E que ouvimos, não é? Pode ser. E que ouvimos, não é? Para rir. E que ouvimos na semana passada e para mim é das melhores músicas que eu já conheço, que há já coisa e depois nem sempre há coisa. Percebeste? Yeah. Não, mas é das melhores músicas que eu ouvi, fora. Não. Ai, peço desculpa, eu não queria dizer já, queria dizer. Sim, caríssimo, eu não compreendo perfeitamente. Então vamos lá. Saltitão, pronto a amparar no mundo de escuridão que tu vais iluminar. Coelhinho saltitão, leva-me a passear e sem hesitação o próximo vamos ajudar. Quem ampara, onde para este globo que não tem sossego? Vamos partir para construir um planeta onde não tenhas medo. Diz-me lá tu se vou encontrar muitos milhões de meninos sem ter algo para almoçar. Diz-me lá tu se vou encontrar muitos milhões de meninos sem ter algo para almoçar. Coelhinho saltitão, pronto a amparar no mundo de escuridão que tu vais iluminar. Coelhinho saltitão, leva-me a passear e sem hesitação o próximo vamos ajudar. Com coragem vamos viagem pelo universo sempre tão disperso. Com segurança dás-me esperança de matar a fome todas as crianças. Diz-me lá tu se vou encontrar muitos milhões de meninos sem comida para jantar. Diz-me lá tu se vou encontrar muitos milhões de meninos sem comida para jantar. Olhinho saltitão, pronto a amparar no mundo de escuridão que tu vais iluminar. Coelhinho saltitão, leva-me a passear e sem hesitação o próximo vamos ajudar. Milhões de meninos sem comida para jantar. Diz-me lá tu se vou encontrar muitos milhões de meninos sem comida para jantar. Que dizes? Gostaste? Gostaste? Não. No final. Ao final, então vamos lá embora. Vamos lá embora então. Ah, já estou a torturar. Olha, porquê tu na semana passada naquela parte da Assembleia, por acaso ficou bem feita, tu tens? Hoje consegui, pela primeira vez, que os códigos que escolheu eu fosse transmitido às 6 da tarde. Então, onde será a que horas? Até que não percebeste. Não é isso. Então, o que é que foi? Não é isso. Eu não disse que conseguiste transmitir às 6 da tarde. Então, eu disse que era o primeiro sábado às 6 da tarde. Eu acho que tu disseste. É o primeiro programa transmitido às 6 da tarde. E se foi isso que tu disseste, agora escapaste de mão, porque respondiste assim. Oh, Nuno, então não estávamos a simular a Assembleia. Se eu estava a simular políticos, fiz como ele, menti. Ah! Não era? Pois é. Pois claro. Ah, pois é. E percebes porque é que eu estive a ouvir, antes de começarmos esta gravação, aqui entre nós, porque é que eu estive a ouvir as emissões anteriores do Escolhos que eu escolho eu? Não. Em que fui eu a prioridade. Porque, até hoje, eu pus-me a pensar, quase todas as músicas que eu quase todas as músicas que eu escolho são antigas. Só houve três sessões até agora, entre dezenas. Foi o Nelson Femme, This Is For Mark Gibbon, por causa dos MTV Music Awards. O Robbie Williams e Gary Barron, por causa do Shane, por causa daquilo que eu falei das reunificações que gosto. De um lindo parva que sou, já sabemos a história. Bom, eu sabia. Lembras que eu falei naquela música, praticamente na mesma semana em que eles tocaram pela primeira vez no Porto. Bom, eu Exato. Sabia que ia tornar-se quase hino da juventude revoltada. E tu és um deles. E eu depois me pensava, é quase uma música antiga. Se reparaste, todas as músicas que eu escolhi hoje são de 2010 ou são de 2011. Posso só corrigir uma... deixar-te aqui uma pequena correção. Diga lá. Não há juventude revoltada. Há juventude à espera que alguém se revolte. Os portugueses são muito preguiçosos. Ah. Não se revoltam. Ah. E eles são à espera que os outros façam por isso. Exatamente. Se calhar é mais isso. Pronto, eu escolhi, decidi hoje trazer três músicas atuais. E percebes porque é que eu naquela minha introdução à rádio tarde disse as músicas do programa anterior? Porque nós não dissemos no final do programa de sábado. Mas hoje vou dizer. A primeira música foi Lady Gaga e Alejandro. Respondes com quem? TLC e No Scrubs. A terceira foi Dr. Dre, Eminem, Skylar Grey e I Need a Doctor. Boss AC and the Gal Papá. Áurea, Busy For Me. E agora vamos fechar, despeço-me já dos... Ai, obrigado! Esquece da minha escolha musical. Ai, disseste... Mas tu não disse? Estou lixado pelo nome. Pronto, despeço-me já dos ouvintes, depois esta versão do Coelhinho só um didão. Então... Depois Áurea, Busy For Me. Carlos Bonaparte traz a sua última escolha de hoje, que vai ser... Joana Andrade e os Dagma, com o tema, esqueci-me. Ah, será que será? Até à próxima semana.